Earth as we know it will never be the same. Esse filme já teve ou vai ter? Reunião no Castelo Sinistro. Roteiro ChatGPT. Versão brasileira Tulipa. Era uma noite chuvosa. Uma turma muito esquisita se reunia num castelo sinistro. Estão presentes Drácula, a múmia, o monstro de Frankenstein, o lobisomem, e Nerd Animal, editor de um site nerd. Bem-vindos, meus amigos das trevas, a esta reunião. Hoje, vamos discutir quem é o ser mais poderoso entre nós. Começando pelo óbvio, eu, o Conde Drácula, Senhor dos Vampiros, Rei das Sombras. Drácula, sua arrogância é interminável. Há séculos que eu me arrasto pela terra, minha presença amaldiçoada assombrando todos que ousam abrir meu sarcófago. Ei, múmia, alguém já te disse que você precisa de um novo hobby? Afinal, ficar deitado por aí, só enrolado em bandagens, parece meio monótono. E não subestime minha força. Fui criado pelas mãos de um cientista louco e sou resistente como aço. E eu, durante a lua cheia, me torno uma fera imparável, destruindo tudo em meu caminho. Frankenstein, você parece um gigante com a cabeça cheia de parafusos. E lobisomem, só não vá me atacar, ok? Não quero transformar meu site em um site de terror. Nerd Animal, você acha que pode nos derrotar com suas piadas tolas? Bem, meu poder pode não ser sobrenatural, mas tenho capacidade de fazer rir até mesmo os seres mais sombrios. E todos sabemos que o riso é a melhor arma contra a escuridão. Talvez você tenha um ponto. Nerd Animal, o humor pode ser uma forma de luz em meio às trevas. Tenho que admitir, suas piadas são meio engraçadas. Muito bem, Nerd Animal, você venceu desta vez. O riso prevalece sobre a escuridão, pelo menos por enquanto. Ótimo! Agora, quem está pronto para algumas piadas nerd? Interessado numa dose de estricnina. Fala galera, estamos começando mais uma edição de Esse Filme Vai Ter ou Já Teve, que é o nosso mais recente podcast. Esse é o terceiro episódio. E como funciona esse podcast? Simplesmente, né? Agora temos aí o ChatGPT. Então nós chegamos ali no ChatGPT e pedimos para ele desenvolver o roteiro, a história de um filme que não existe. Esse mês nós estamos, né, em outubro, mês do Halloween, Dia das Bruxas, né? Aquele mês em que a gente assiste muito filme de terror, muito filme de horror, muitos filmes horrorosos. Filme horroroso, você pode ver o filme todo. Até mais do que a gente queria. É, mais do que eu precisava. Então, resolvemos chegar no site GPT e pedir, né, para ele elaborar uns roteiros aí de uns filmes de horror que eu e a Adri aqui tivemos as ideias, né? É, isso é mais perturbador. O site GPT não criou as premissas. Certo. Então, são cinco filmes, né? Sim. Cinco filmes do horror mais horroroso. Mas por horror, horrível. São filmes horrorosos demais para existir nesse universo. Provavelmente eles existem no universo 666. Né? Sim. Então, para começar aí a nossa comemoração de outubro, mês do Halloween, vamos fazer esse podcast horroroso, esse podcast do mal, que é filmes horrorosos demais para existir nesse universo. Minha cara, Adri, quais são, né, para apresentar aí o nome dos filmes para a galera? Sim, são cinco filmes. Nós temos cinco grandes filmes que vocês já percebem que são muito bons pelo título. É que o título, né? O título é uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas para ver o filme, né? É, vou falar dos títulos em português, né? A gente tem A Maldição dos Gatos, né? Temos também A Doença das Goianas. Esse eu acho que é um dos melhores títulos que tem aqui. A Doença das Goiabas. E aí o terceiro é Soconho. Esse tem um título intrigante, né? Que depois, né, o ChatGPT explicou o porquê desse título, né? Mas é isso. E aí seguimos com O Lanchinho da Meia-Noite. O Lanchinho da Meia-Noite. E por fim, né, é O Show do Demônio do Rock. O mais demoníaco, né, pro final. Eu só pensei que você ia assim. título sério desse, né? Título de filme de terror. Título de filme de terror. Mas em inglês fica melhor, né? Que em inglês a gente tem The Curse of Cats, né? É, A Doença das Goiabas não, porque a gente vai explicar depois, né? Mas é um filme nacional, então ele não ganhou, não tem título em inglês. Que honra, nosso primeiro filme. Primeiro filme nacional que a gente está, né, apresentando aqui. Soconho é o mesmo título, até que aqui, né, aqui no Brasil mantiveram o título Soconho, não criaram o subtítulo, né, nada, né? É, só Soconho é a noite do mal. É, assim. E aí o Lanchinho da Meia-Noite é o Midnight Snack. Respeito. E The Rock Demon Show. All the pussycats have got a song. Meow, meow. You can hear the song the whole night long. Meow, meow. Lump tum tum, lump tum tum tum. Loop tum tum tum, lump tum tum. You can hear the song the whole night long. Meow. Bom, o primeiro é A Maldição dos Gatos, né? Sim. A Maldição dos Gatos, que eu saiba, é gato mijar no HD do seu tipo. Sim, sim. É, não, A Maldição dos Gatos é uma coisa que existe mesmo, né? Que é, pô, o gato que, pô, mija no HD do computador, você perde tudo. É isso, sabe? Mija no sofá, é isso, rasga a mobília toda, destrói a mobília toda, sabe? É isso, a Maldição dos Gatos também come pra caralho, caga pra caralho, mita pra caralho, assim. Mas se dormir, né? Você vai lá, a roupa do portão toda vomitada. É isso. Triste. É isso. E aquelas rações inteiras. É, vomitou porque engoliu a ração inteira, né? Até a maldição também da briga dos gatos também, no meio da noite, de preferência, que é pra... Eu reparo na internet que os gatos, eles já foram mais judiados, né? Hoje todo mundo nasce gatos. Sim. Fofinhos. O que é um erro, que eu acho que o gato tem que ser judiado. Dizendo isso, tendo 25 gatos. Eu odeio gatos, mas eu pego porque eu odeio gatos, é porque as outras pessoas não têm. Sem uma série, vamos virar as séries. Sim, não, eu já tô virando. Eu agora, quando aparece o testemunho de Jeová aqui na porta, eu pego um gato e jogo assim na pessoa. Bom, mas, né, poxa, A Maldição dos Gatos. Mas gato... essa que é A Maldição do Gato, que você começa resgatando um, é quando você fez tudo isso. Isso aí é A Maldição. Bom, mas então qual foi o comando aí que você... esse aqui é um comando bem simples, né? A gente só deu mesmo o nome do vilão, né, do filme, né? Depois só me faça o roteiro do filme A Maldição dos Gatos. O vilão é o feiticeiro Ganzé Gras Gato. Grande nome, Ganzé Gras Gato. Eu sou pai de Ganzé Gras Gato. Então, vamos primeiro ouvir o trailer da Maldição dos Gatos, que também está disponível com imagem lá no YouTube. Sim, né? Sim, você pode ir na postagem aí, tem coisa lá no YouTube que você encontra, fica melhor com imagem. Sim, sim. E os trailers desse programa são maravilhosos, que eles foram feitos na base da colagem. Sim, sim, eu só tive que apelar para a edição, mas infelizmente as nossas amadas GIFs ficavam lindas, maravilhosas. Gostava muito delas, mas não foi mais possível usá-las. Então vamos analisar o roteiro de A Maldição dos Gatos. Trailer comigo. An inherited mansion, a lonely woman. Or maybe not so lonely after all. Meow. I'm Ganzegla's Gato, me and your grandmother had an agreement. The Curse of Cats. Fluffy, is that you? Vamos para a sinopse, né, da Maldição dos Gatos, né? É, quando uma jovem mulher chamada Alice... Eu adoro esse nome, que eles usam umas duas ou três vezes. Herda uma antiga mansão de sua avó, ela descobre que a casa é habitada por uma coleção de gatos. Coleção de gatos, uma forma muito estranha de chamar os gatos, mas enfim. Estranhamente inteligentes e assustadores. Mas a verdadeira ameaça surge quando ela descobre que a antiga proprietária da mansão, sua avó, fez um pacto com um feiticeiro malvado chamado Ganzegras Gato, que transformou todos os gatos da mansão em criaturas malignas e ameaçadoras. Agora Alice deve encontrar uma maneira de quebrar a maldição e deter Ganzegras Gato, antes que ele possa usar os gatos para seus próprios fins maléficos. Que fins maléficos, não sei. Valeu. Talvez os gatos fiquem igual um joguinho que eu não lembro mais o nome que tinha, né, pra celular, que era que os gatos eles roubavam, iam na casa de outras pessoas e roubavam coisas pra você, e traziam coisas, deve ser isso. Os gatos ladrão. É, a mulher gato não faz é, isso. Né? Eu não sei, ele não explicou quais eram os fins maléficos. É, mas podemos concordar que o nome Ganzegas Gato é ridículo. Não, eu acho que não é excelente. Só não é melhor que Socorro, mas... Então vamos lá, ele mandou aqui as cenas. Temos a descrição das cenas. Olha, né, até assim, se você quiser ser diretor, ele já começa mandando bem aqui, né? Isso. Sim, aí, da descrição da primeira cena. Cena 1, abertura. A câmera se aproxima lentamente da mansão abandonada, enquanto uma música tensa e sinistra toca. A câmera segue para dentro da mansão, onde vemos um gato estranhamente grande e feroz. Cena 2. Apresentação da Alice. Conhecemos a Alice, uma jovem que acaba de herdar a mansão de sua avó. Ela chega à mansão com seu namorado, Tom, e seu amigo Mike. Eles são um trisal, na verdade. Eles ficam impressionados com a beleza da casa, mas ficam preocupados com a coleção de gatos que vive lá. É, o dia que vai gastar com ração. É, pois, é isso aí. É, Alice encontra um diário secreto de sua avó, que revela que ela fez um pacto com um feiticeiro malvado chamado Ganzegras Gato. Querida! Querido diário, hoje eu fiz um pacto com um feiticeiro malvado chamado Ganzegras Gato. O feiticeiro concordou em transformar todos os gatos da mansão em criaturas inteligentes e maléficas, em troca de algo que a avó de Alice nunca revelou. Troca de quê? Por que ela comentou tanto? O que ela ganhou com isso? O que, que ela deu em troca pra ele? Não, eu não sei também. É, eu mesmo. Não, porque você tá totalmente. Os gatos e criaturas inteligentes. É, o que ela ganhou com isso? Bom, cena 4, os gatos atacam. Alice começa a perceber que os gatos da mansão são muito mais do que simples animais de estimação. Eles começam a atacar e ameaçar Alice e seus amigos, deixando todos aterrorizados. É aquele negócio que o gato faz, né? Que ele, você bota um negócio, um copo em cima assim, na mesa, e ele vai e derruba de propósito. Que é ameaçando, né? Que é algo que vai acontecer com você. Né? Você tá dormindo, deve ver o gato mijo na sua cabeça. Não é, na sua cabeça já. Baseado em fatos reais, isso já aconteceu. Cena 5, a busca por uma solução. Alice e seus chumbinhos. Alice e seus amigos se unem para tentar quebrar a maldição e deter Ganzegras Gato antes que seja tarde demais. Eles descobrem que a única maneira de quebrar a maldição é encontrar o objeto que sua avó deu a Desagras Gato em troca da maldição. Foi um objeto. Ah, foi só um objeto. Então realmente a avó dela, que era maluca, chamou o Desagras Gato. Olha, eu quero que meus gatos sejam inteligentes e maléficos. E ele queria um objeto. E ele queria um objeto. Alice e seus amigos enfrentam Desagras Gato em uma batalha épica. Sempre épica. Eu acredito mesmo que é uma batalha entre um feiticeiro chamado Desagras Gato, uns três otários, um monte de gato. É épica, com certeza. É. Eles conseguem encontrar o objeto e quebrar a maldição. O objeto? Não se sabe. Mas Desagras Gato ainda tenta escapar. Com a ajuda dos gatos. Agora libertos da maldição, Alice e seus amigos conseguem derrotar o feiticeiro e salvar a maçã. Mas aí, né, eu não entendi que, né, os gatos, a maldição deixava eles inteligentes, né, e maléficos e tal. E como é que eles então são libertados da maldição, mas aí ajudam eles a derrotar os Desagras Gato? Confuso. Então, acho que no começo parecia que ia ser um terror felino, né? Mas aí, pela virada que dá, é na verdade um filme de terror estilo Sessão da Tarde, né? Sim, podia ter passado na Sessão da Tarde lá do nosso programa anterior. Virou filme de bichinho. É, bichinho mesmo. É a cena final, né? Alice e seus amigos ficam aliviados por terem vencido a batalha e se despedem dos lagartos gatos lá, chamados zoonoses. Eles saem da casa deixando-a para trás enquanto a câmera se afasta lentamente. O filme termina com a sensação de que a batalha pode ter acabado, mas a maldição dos gatos ainda assombra a mansão. É, porque deixou esse monte de gato lá assim, né? Tá tudo doente, tudo, pô. Foram na mansão, eles se mudaram pra lá. Se mudaram pra lá, que alertou a mansão, né? Agora decidiram ir embora. Aí chegaram lá, venceram o feiticeiro, e no final, que tá tudo resolvido, eles foram embora. Foram embora, né? Largaram, mas eles viram lá que eu não queria esse monte de gato, né, pô? Esse monte de gato dá muito trabalho, pô, imagina. Você assistiu esse filme? Como esse filme foi bom? Não. Não veria isso. Eu veria pelo elenco felino, né? Os gatos são fofinhos, né? Gatos são fofinhos, lindinhos. Não assistiria. E até porque você até deu emprego para alguns dos nossos gatos lá no trailer. É verdade, eles aparecem no trailer. Pode ver lá que é os mais. Que é os mais malucos. Os mais esquisitos. Vários integrantes do bando felino participam desse treino. Sim. Esse filme vai ter ou já teve? Então vamos para o segundo filme, que é A Doença das Goiabas. Sim. E esse é brasileiro. Sim, primeiro filme nacional que a gente está trazendo aí. Esse filme vai ter, eu já tive. Então, vamos ouvir o trailer, que aqui é um podcast, então você só pode ouvir. Nada melhor que uma goiaba direto do pé. Fiquem longe dessas goiabas. Precisamos destruir essa goiabeira. Atores brasileiros que estão nele não derrubarem. Eu derrubaria. Eu, pessoalmente, se me encontrasse um vídeo meu sendo usado nesse trailer, andava a derrubar. Mas então, minha cara, Adri, qual foi o comando que você deu aí pro ChatGPT desenvolver essa obra-prima do terror nacional? É, esse foi um comando mais específico, né? Porque, né? Que é, chat, escreva o roteiro do filme de terror A Doença das Goiabas, em que goiabas causam uma misteriosa doença. No final, uma grande goiabeira deve ser explodida. Ah, pô, você já mudou o final. Sim, é, né? O final tem que ter, crucial que tivesse a explosão da goiabeira. Ah, e é como se tem, A Doença das Goiabas, que goiabas causam uma misteriosa doença. É assim, o título já tá explicativo, mas não é isso. Nossa, como é que o cara vai vender um filme chamado Doença das Goiabas? Quem vai no cinema assistir um filme chamado Doença das Goiabas? Bom, aí, falar aqui antes do elenco, né, que... Naquele... Ah, é, a Maldição dos Gatos não teve. É, a Maldição dos Gatos não, depois, ele não deu. Certamente ele colocaria Emma Stone para ser o protagonista. Aqui, na atitude de curiosidade, né? É, eu pedi para ele incluir um elenco depois também, num outro comando, né? Porque já que era um filme nacional, eu queria ver o que ele conhecia dos atores brasileiros, né? Aí. Ficou assim como o doutor, né? Doutor Carlos, o José de Abreu, Isabela, que é a filha do doutor Carlos, Alice Braga, e o primeiro infectado é o Celton Mello. Sendo que eu ainda tive que dialogar com o chat, né? Porque quando eu botei assim pra escolher o elenco, o doutor Carlos, ele mandou pra ser o Rodrigo Santoro, que ele vai nos nomes mais óbvios, né? Aí eu tive que dizer, não, mas o doutor Carlos é o pai da Isabela, então, pô, o Rodrigo Santoro pode ser pai da Alice Braga. Aí o chat GPT, é mesmo, você tem razão. Pô. É. Faltou o papel pro Wagner Moura e outro. É verdade, é verdade. Bom, A Doença das Goiabas, né? Então, A Doença das Goiabas começa lá de uma pequena cidade do interior do Brasil, que é afetada por uma misteriosa doença que está se espalhando rapidamente. As pessoas começam a apresentar sintomas estranhos, como vômitos, tonturas, dores de cabeça intensa. É dengue. Eu não acho que seja um sintoma tão estranho. Não, pode ser amor, qualquer virose, é isso aí. É, o médico local, o doutor Carlos, está perplexo e não sabe o que está... Agora a maldição dos cachorros. The curse of dogs. Então, o médico local, o doutor Carlos, né, está perplexo e não sabe o que está causando as doenças. Eu investigaria a água, né, e tal, porque, né, tô de barriga, não tô de barriga, não, tô de cabeça, tô por fundo, tô de barriga, não. Meu Deus, se teria, não tinha dado, não. Bom. Aí logo ele começa a investigar e descobre que a causa é uma safra de goiabas infectadas com vírus desconhecido. Goiaba infectada com vírus, tá bom. É, o Dr. Carlos alerta a população para, para não comer as goiabas. Não coma as goiabas. Não comer as goiabas. Né? Mas alguns moradores, né, entre eles o Celton Mello, né? Não dão ouvidos e acabam comendo as frutas infectadas. Nada como comer uma goiaba retirada. As consequências são terríveis e essas pessoas se transformam em monstros grotescos e violentos. A cidade fica em estado de sítio e todos têm medo de se aproximar dos infectados. Enfim, então assim, pulou de vômito, tontura, pra monstros grotescos, tá bom. É, com a ajuda de sua filha Isabela, que é cientista especializada em biotecnologia, Dr. Carlos começa a trabalhar em uma cura para a doença. Eles descobrem que a única maneira de acabar com a maldição é explodindo a grande... A grande goiabeira que virou uma maldição também, que eu não entendi, né? Explodindo a grande goiabeira que está no centro da cidade, pois esta árvore é a fonte do vírus. Nossa, isso aí é inspirado no primeiro episódio do Giban. Que tinha, né, um vírus que estava invadindo o computador, não sei o que, e aí no final o Giban vai lá na base dos vilões e explode uma grande árvore. Ué! O vírus estava aí vindo da grande árvore. Então a equipe corre contra o tempo para desenvolver uma fórmula que destrua o vírus e ao mesmo tempo não afete a população não infectada. Eles enfrentam muitos obstáculos, incluindo os monstros que estão à solta, e precisam agir rapidamente para evitar que a doença se espalhe ainda mais. No clímax do filme, a equipe consegue desenvolver a fórmula e coloca o plano em ação para explodir a goiabeira. Eles enfrentam muitas dificuldades, mas finalmente conseguem detonar a árvore e o vírus é destruído. No final, a cidade começa a se recuperar e as pessoas que foram infectadas voltam ao normal. Pô, tá por cima, pô. Não, voltou ao normal. Não era um zumbi, realmente. Ah, que final feliz, vagabundo. Acabou tudo bem. Os caras comeram uma goiaba, viraram monstros. Aí, no final, só porque destruíram a árvore lá, sim, as pessoas que tinham virado zumbis goiabentos aí... Volta ao normal. Não, o que é uma resolução também meio tokusatsu, né? Que essa coisa, pô, explodiu a fonte lá do poder, né, do vírus, e aí todo mundo voltou ao normal. Dr. Carlos e Isabela são reconhecidos como heróis locais e a cidade volta a ter paz e tranquilidade. No entanto, eles sabem que devem ficar alerta para qualquer só sinal de outra ameaça biológica, né? Agora não vão vigiar a goiabinha, não planta mais goiabinha. A doença das goiabas. Pois. Você acha que isso aí podia resultar num bom filme? Pô, eu acho que... filme de zumbi nacional, tem que prestigiar o cinema nacional. Você acha que seria uma boa o diretor brasileiro de repente pegar esse roteiro e filmar mesmo na real? Acha que ia dar muito dinheiro aí pro cinema nacional? Sim, vai dar muito dinheiro, todo mundo vai querer ver como isso vai ficar. A doença das goiabas. Esse filme ainda sou doente. Esse filme vai ter ou já teve? Então vamos agora para o nosso terceiro filme, que tem um nome misterioso, né? Sim, Soconho, né? Soconho. Que é um slasher, né? E esse nome, Soconho, foi inventado por mim, claro. A mente doente. Que eu sou especialista em criar nomes escrotos, nomes bizarros. Ah, pô, já criei muitos, sim, não sei se vai dar para colocar todos eles no programa aqui. Vou tentar. Nesse programa já apresentei o Ganzé Grasgato, agora eu suponho. E o mais legal é que esse nome não significa nada, simplesmente cria assim, Soconho. Mas o ChatGPT deu um significado para ele. Ele tinha nome, né? Era Sagakiori Soconho. Mas aqui no... dessa vez a gente usou só o Soconho. Soconho, Soconho ainda vai, né? Agora Sagakiori, é demais. Mas ele deu um significado para o nome Soconho, que eu não tinha pensado antes, sim, mas faz todo sentido. E dessas coisas assim meio esquisita, porque você fica pensando que o filme deve ser uma coprodução entre americanos, sim, e, se ele deve, ou então, e brasileiro, ele vai, português. Sim, ou então ele tem um diretor ou roteirista brasileiro, alguma coisa assim. Não. Aqui. É. Deve ser a produção do Rodrigo Teixeira. Sim. Poxa, tá produzindo filme nesse nível agora? No universo 666, sim. Agora. Então, vamos, Jesus. ouvi um trailer de Soponho, né? Que é um slasher guiado. Sim. E é isso aí. What joke is this? A crazy woman killed her entire family. Oh my Jake! Die! Die! Help me. Aí Soconho, né, o comando só tinha pedido mesmo pra ele falar, né, o roteiro do filme Slash é Soconho e explicar o porquê do título. Aí que é a beleza da coisa, né, que a partir dessa explicação ele criou uma história maravilhosa, que a gente nunca tinha pensado. É, o mais legal é que eu nem pensei, né, na explicação do título. E o mais legal é que ele não responde assim, eu não vou explicar essa porra de título. Eu mesmo eu responderia, porra, se você não sabe, né, eu que vou saber. Bom, vamos lá, o enredo, né. A história começa com um grupo de amigos adolescentes que decidem passar a noite juntos em uma casa isolada na floresta. Eles estão animados para passar uma noite de diversão e jogos. Diversão e jogos. Não é para ninguém pegar ninguém, não. Ah, são adolescentes que não têm sexo. Mas as coisas... Isso aí deve ser um filme atual. É, deve ser um filme mais atual. Os filmes de terror atuais não falam mais de sexo. Eles falam só de trauma. É só traumas. Não. Trauma. Ninguém tá querendo. Os personagens são muito traumatizados para fazer sexo. Sim. Eles estão animados para passar uma noite de diversão e jogos, mas as coisas começam a ficar estranhas quando eles descobrem que a casa está cheia de meias soltas e aparentemente sem dono. Aparentemente, porque a cabana no meio da floresta, você abre e tem um monte de meias. Mas... Que cena maravilhosa. Olha... Provocando suspense. Provocando suspense. Né? Aí a, pô, a pessoa abre na casa, é um monte de meia. Eu assim, direção do Dario Argento. Aí um monte de meia. Solta tá rolando pela casa. Em vez do. Em vez do Necronomicon, meias. Meias, várias meias. Muitas meias espalhadas por lá. Então, a princípio, meus amigos acham que é apenas uma piada boba. Mas logo percebem que algo sinistro está acontecendo. Eles começam a encontrar pistas perturbadoras sobre um crime que ocorreu naquela casa anos atrás. Não dá, gente, não dá. Não dá, isso aqui é uma das coisas mais idiotas ali na vida. Quando uma mulher obcecada por meias matou seu marido e seus filhos com uma faca afiada. Por que ela não matou com uma meia? Por que ela não matou com uma meia? Você não rota dentro, você tá rindo? Será que ela usou? É que o marido errou, pegou uma meia dela e esticou a minha toa, né? Ela ficou puta e pô. Estragou a minha meia! Ela podia ter matado o marido dos filhos com os focados. Com a meia! Pô, mas... Aí, e até esse momento, quando você estava me apresentando esse roteiro pela primeira vez, eu estava pensando da onde que ele tirou esse negócio de meia. Que ele cismou com esse negócio de meia, sabe? É que, pô, não tinha me ligado. Eu mesmo criei o nome Soconho, mas não tinha me ligado nas propriedades. Na assim, palavra Soconho, né? Na palavra Soconho. Bom, o que que ela podia originar? A princípio, né, os amigos... Ah, não. Eu tô lendo meu parágrafo. Desculpa, tô até confusa, gente. É, então os amigos começam a ser atacados por um assassino mascarado que usa meias como luva e usa uma faca como arma. Cara, e a meia como... A meia... Infelizmente esse detalhe eu não pude reproduzir nos trechos porque... Amor, pô, assim, cara, já vestiu sua mão com meia? Prático, cara, fica legal. E a máscara, essa que é de meia também? Meia, calça. De meia também. Um a um eles são mortos de maneiras horríveis e sangrentas. Eles descobrem que o assassino... Ah, ele... Pô, aqui ele já dá um spoiler. Então, se você pretende ver Soconho, pule esse spoiler. É, cuidado com o spoiler. Cuidado com os spoilers. Mas spoiler agora, hein? Então, eles descobrem que o assassino é a filha sobrevivente, né, do casal, que foi deixada viva porque era o único membro da família que compartilhava a obsessão de sua mãe por meias. Ela também gostava de meias. Isso pra mim. Mãe, eu gosto de ver. Então, o grupo de amigos restantes precisa lutar pela sobrevivência enquanto tentam desesperadamente encontrar uma maneira de escapar da casa e chamar a polícia. Mas o assassino é implacável e está sempre um passo à frente. No final, apenas um amigo consegue sobreviver. Mas não antes de ser confrontado com a revelação chocante de que ela própria compartilha a mesma obsessão. Ela é obcecada por meias, não sabia. Você fala que ele confunde tudo, né? Que aqui, primeiro ele diz que apenas um amigo consegue sobreviver, depois diz que é uma mulher, né? Que ela compartilha. É que ele lembrou que geralmente nesses filmes... A pai da grande, né? Bom, depois desse final maravilhoso com esse plot twist, né? Dois plot twists, né? A revelação de que, né, o assassino é a filha lá da mulher e aí de que a Final Girl também compartilha da mesma obsessão por meias. Provavelmente ela vai ser o Soconho da parte 2. Sim. Aí, então é o Soconho, é a Soconho. É a Soconha. Soconha. É, aí tem a explicação do título. Soconha, vamos pensar que é mistura de meia com outra coisa. Maconha, é. Bronha. É, o título Soconho é uma combinação das palavras meia e sonho. Eu não pensei nisso, rapaz. Uma vez que a trama é centrada em torno da obsessão por meias, também envolve elementos de pesadelo e terror. Eu não sei onde tem pesadelo. Porque pesadelo é você assistir esse filme. Além disso, o título tem um tom misterioso e intrigante que se encaixa bem com o gênero de filme de terror. Pô, você escuta assim, Soconho, aí você pensa, pô, é intrigante, né, misterioso. Eu, pessoalmente, eu penso político. Soconho, é um Soconho. Sei, o cinema assistiu um filme chamado Soconho. Soconho. Me deu um ingresso para Soconho. Me deu uma meia para Soconho. Uma meia uma para meia. Soconho. Vamos ver Soconho. Levar a namorada para ver Soconho. Eu quero ver namorada, Soconho. Namorado, dar umas amassas. É. Enquanto assiste Soconho. Sim, eu quero ver Soconho. E aí, fala que eles juntam uma palavra do inglês, né? Soca, né? Com a palavra do português, né? Sonho. Ah, foi o melhor que ele pôde conseguir. Foi o melhor que ele pôde conseguir, né? Com, né? A gente dando esse nome escroto aí e pedindo pra ele explicar. Foi o melhor que ele conseguiu. Foi o melhor que ele podia arrumar. E pra quem é, foi muito bom. Obrigado. Dá obrigado pro site GPT que ele fica muito agradecido. Então. É sim. Hehe, haha, hehe, nerd animal. Você realmente tem um dom para o humor, mas isso não muda o fato de que... Antes que Drácula pudesse terminar sua frase, a porta do castelo se abriu com estrondo, revelando três intrusos armados com estacas, alho e prata, era Alexa Van Helsing, Jefferson King e Boris, os caça-monstros. Parece que o riso não vai protegê-los desta vez, criaturas da noite. Estamos aqui para colocar um fim a esta reunião sombria. E trazemos o cheiro do seu pior pesadelo, vampiros. O que é isso? Quem são vocês? É isso aí, nós somos os caça-monstros e vocês estão todos encurralados. Caíram bonito na armadilha, hein? Como vocês nos encontraram? Nós rastreamos sua atividade e suas reuniões secretas. Agora é hora de acabar com o reinado de terror de vocês. E Drácula, seu plano de escolher o ser mais poderoso das trevas só facilitou as coisas para nós. Prepare-se para enfrentar a justiça humana. Os caça-monstros avançaram, prontos para enfrentar os seres das trevas. A reviravolta havia pegado os monstros de surpresa. E agora eles estavam em desvantagem contra os humanos, determinados a acabar com sua raça. Esse filme vai ter ou já teve? E qual é o próximo? Próximo, Midnight Snack, o lanchinho da meia-noite. Lanchinho da meia-noite, esse promete. Vamos ouvir o trailer. I saw the movie before. And it's not this crap. Esse tem até um elenco, né, assim, estrelado, né? Sim, né? Diferente dos outros. E né? ele mesmo foi, eu me lembro. Sim, né? Pediu, né? Esse eu não pedi, esse eu só falei pra ele escrever, né, o filme de terror Lanchinho da Meia-Noite, né, que, e aí note isso, eu disse que deve conter uma cena envolvendo o som, né, do timer do forno elétrico. Eu acho que foi isso que eu pedi. E aí eu falei pra ele montar o elenco, assim, mas... Com atores das famosas. Mas claro, ele vai escolher aquele elenco de sempre, né? Sim. Aqui o ChatGPT é igual o executivo de Hollywood. Os preferidos, né? Os atores. Os preferidos do ChatGPT, né? Que é a Emma Stone, como Alice... É a mesma personagem do Maldição dos Gatos. Que é a líder do grupo de amigos, né? E a primeira a perceber que algo está errado. Algo está errado. E o problema é que o grupo de amigos dela, é que ela anda, só é bem mais novo que ela, né? Mas, enfim. Que é o Tom Holland, né? Como Jack, o namorado da S. Acho que ela funciona. Ela gosta de pegar novinho. É. Que tá disposto a fazer tudo o que for preciso para proteger. Tudo bem que o Thor tem 20 e poucos anos, mas é um anão, né? É, mas tem cara de moleque, né? Aí tem velocidade ali. E aí a Zendaya como Mia. Mia. A melhor amiga da Alice. Que é cética em relação às coisas sobrenaturais, mas começa a mudar de ideia quando a situação se torna mais intensa. Ele podia ter colocado o Thor e o Zendaya, que é, já tá na parte. Na cabeça dele é a Emma Stone, ainda é adolescente, que ele escolheu assim enquanto. E aí, né, o Finn Wolfhard, né, que é o nome dos Strange Things, ah, né, tinha que ter alguém de... como Mike, o irmão mais novo de Jack, que está sempre fazendo piadas para aliviar a tensão, e mais que pode ser muito útil em situações de perigo aqui. Sim. E aí a gente tem o Bill Skarsgård, né, como o forno elétrico. Uau. Como é que é? Que, né, que ganha vida e está perseguindo o grupo. Agora vamos ver como se dá essa perseguição. Pô, eu espero que aqueles seus avós do forno elétrico. Eu não sei, ele disse que ele é o forno. Afinal, que tem a vida. Já tivemos filmes de terror, coisas inanimadas que ganham vida, né? Sim. No MTV 3 é um abajur. Temos também filme com máquina de costura, sim, elevador assassino. Ah, fora o carro, né? É, carro assassino, pistilho, camisinha assassina. Sim. Essa é perigosa. Ah, sim, temos até o pneu. A gente tem o carro, mas tem o pneu também. O pneu também. Pneu com poderes mentais. Então, mas, né? E o fone elétrico é meio difícil, se você imaginar, o fone elétrico vai se locomover, né? É o meu problema do abajur, da máquina de costura. É. Mas, bom, ali fala que ele é o fono, falou que é a voz, falou que ele é o fono que cria a vida. Então eu escolhi acreditar que ele vai vestir uma roupa de fono. Somando atenção, esse garoto de Stanley que já tá no It, né? Eu acho que ele aí foi e pegou dois que estão no elenco de It, né? O Bueller lá. Era o sim, palhaço. Era mas, bom, vamos lá para a maravilhosa sinopse. Estou muito curioso. Eu quero ver se ele explica como é a origem do forno elétrico. Né? Então, um grupo de amigos decide passar uma noite na casa de campo de um deles para celebrar uma ocasião especial, que não explica também qual é. Mas quando eles decidem fazer um lanchinho à meia-noite, coisas estranhas começam a acontecer. Que maconheiro. É que não explicou que é um grupo de jovens maconheiros. Chega à meia-noite, dá fome, aí vai lá comer, né? Mas quando eles decidem fazer um lanchinho à meia-noite, coisas estranhas começam a acontecer. Os alimentos que colocam no forno elétrico parecem ganhar vida própria. E o som do forno começa a assombrá-lo, toda hora o timer do forninho. Ah, cara, os alimentos que eu vi. Porra, que isso, cara? Você coloca uma linguiça no forno. Pra dar uma fatia de pizza pra esquentar, a fatia sai correndo depois. Isso aí vai aparecer aquela cena lá do Enigma da Pirâmide, que tem o gordinho lá, o Watson, que tem pesadelo com a comida. Pô, quer dizer, assim, eu corri nessa cena. Bom, conforme a noite avança, o grupo percebe que estão sendo caçados por algo que não conseguem explicar. E precisam lutar, né, também, e pelo visto o SGPT também não consegue explicar. E precisam lutar pela sobrevivência enquanto tentam descobrir a origem da entidade que os persegue. Como é que foi, né? Sei lá, alguém deve ter derrubado sangue em cima do forno e aí tudo foi isso. Não, o forno elétrico criou perninha. Os amigos chegam à casa de campo e começam a preparar a janta para comemorar a ocasião espacial. Eles decidem fazer um lanchinho, mas agora está se repetindo. E colocam alguns petiscos no forno elétrico. Mas algo estranho começa a acontecer com a comida. Ela parece estar sendo cozida de maneira diferente. E algumas partes começam a queimar e outras ficam cruas. Mas isso aí eu sei o que é. Perfeito. Não, é que eles devem ter, porque sabe que o forno elétrico ele tem aquele controle de calor, né? Você pode, né, vir calor de baixo e de cima, ou calor só de baixo, calor só de cima. Isso aí que provavelmente eles foram cozinhar algum bagulho, sei lá, um pedaço de carne, um negócio assim que não cozinha fácil, aí ligou só o calor de cima, aí ficou só tostado em cima e por dentro ainda tá cru. Acontece, pô, é só ligar direito, pô. Enquanto o grupo se preocupa com a comida, eles começam a ouvir um som estranho vindo do forno elétrico. É um som agudo e perturbador que parece estar ficando mais alto a cada minuto que passa. Inicialmente, eles tentam ignorar o som e se concentrar em outras coisas, mas logo percebem que há algo errado com o forno. Conforme a noite avança, coisas estranhas começam a acontecer. Você não explica direito, né? As portas começam a se abrir e fechar sozinhas. Objetos que voam, agora já é o clichê sempre, né? Objetos que voam sozinhos e sombras estranhas aparecem nas paredes. Ah, o forno elétrico tem poderes mentais, né? Poderes espirituais. Deve ser um espírito que se apossou do forno elétrico. O grupo começa a se sentir ameaçado e decide que é hora de sair da casa. Mas quando eles tentam abrir a porta da frente, ela não se move. Eles ficam presos dentro da casa e o som do forno elétrico começa a ficar cada vez mais alto e perturbador. O grupo se divide em duas equipes para tentar... Duas duplas, né? Eu só quero pessoal não chamar de equipe, né, gente? Bom... O grupo se divide em duas equipes para tentar encontrar uma saída. Uma fica na cozinha tentando descobrir o que há de errado com o forno e a outra explora a casa em busca de uma rota de fuga. Enquanto isso, o forno elétrico começa a se mover sozinho. Perseguindo o grupo pela casa. O som que ele emite é assustador, ensurdecedor, fazendo com que os amigos se sintam cada vez mais encurralados. Eles começam a perceber que há algo muito errado com o Paul. Acho que, né, a partir do momento que o forno está te perseguindo, você já devia ter notado que tem algo errado, né? É, algo que parece estar além da compreensão humana. É um forno que se move além da compreensão humana. Conforme a noite avança pela terceira vez nesse texto, o grupo luta para sobreviver e descobrir a origem do mal que os persegue. Eles percebem que o forno elétrico parece estar possuído por uma entidade sobrenatural que está determinada a destruí-los. O grupo se une para tentar enfrentar essa ameaça, mas a cada momento que passa eles se sentem mais e mais impotentes diante da entidade misteriosa que os persegue. No final do filme, os amigos conseguem derrotar a entidade e escapar da casa. Eles percebem que nunca mais poderão olhar para o forno elétrico da mesma maneira novamente. E que talvez seja melhor evitar lanchinhos na meia-noite em casas desconhecidas. Sim. Que divertido. Como será que eles derrotam o forninho? Tirando a tomada? Não, mas se o forno anda, né? Não faz diferença, tá ligado na tomada. Mas ele tava usando extensões pra andar pela casa. Mas aí a gente não fica sabendo se o forno fala, porque como é que o Bill lá, né, filho lá do cara que trabalha no filme Thor, dos muitos filhos? Faz, irmão lá do vampiro do True Blood, faz o forno. É, que ele não fala o que ele fala, né? Então... É, o forno fala o quê? Não, eu acho que realmente ele veste uma fantasia de forno. Pô, é um forno humanoide. É um cara com a cabeça de forno. Cabeça de forno. Você veria essa merda? Se me pagarem... Eu vejo. Vejo e escrevo resenha no CPR. Esse filme vai ter ou já teve? E chegamos, né, ao último filme, né, que desses cinco pode ser o mais polêmico, né? Sim, sim. O filme no universo 666, ele causou bastante polêmica. Sim. Ele só causaria polêmica pelo título, porque muita gente reclamaria do título, né? Associar assim o capeta ao rock, né? Sim. Mas temos aí então o quinto filme, que é O Show do Demônio do Rock. The Rock Demon Show. Vamos ouvir o trailer. Fabuloso. Então, toca o trailer dessa boteca aí. I got a ticket to watch the Mrs. Rock show live from the audience. Welcome, I'm Mrs. Rock's sidekick, Groupie. I'm going to take you kids on a tour. Welcome, welcome. Little Demons, the Rock Demon Show is about to begin. Come on, let's dance and run. Mrs. Hawk is here, ready to take us. Who knows the answer? That's not the right answer, come little on, Timmy. Come on, let's start the big scissor race. Come on, let's play with fire, kids. Eu tô meio derrubada ainda depois do lanchinho da minha mãe. Não, então o senhor tá no rock, né? Esqueci de anotar o comando ali, mas eu só pedi pra ele criar mesmo o filme de terror, o show do demônio do rock, que trata-se do nome de um programa infantil. Daqueles programas, sabe? Aqueles programas infantis, né? Com jogos, né? Que as crianças vão lá em equipes e aí tem que passar por provas e etc. Só que quando você erra alguma coisa, né? Quando você perde, tem lá a punição, né? Só que ao invés de jogar ovo ou qualquer coisa desse tipo, as crianças são mortas. É uma mistura de jogos mortais com a Hora do Capeta do Sérgio. Sim. Bom, então vamos para a incrível sinopse do show para o Mundo Rock, né? Aqui ele deu também um... Ele misturou assim, a sinopse com uma crítica, uma resenha, eu não entendi muito bem o que ele estava fazendo. Mas eu disse aqui, né, que o show do Demônio do Rock é um filme de terror que conta a história de um programa infantil com um apresentador carismático, mas com intenções obscuras. O diretor do filme é o renomado terrorista da indústria cinematográfica James Wan. Parece que o cara tá destruindo, né, a indústria cinematográfica, botou bomba. Várias bombas. James Wan, né, diretor de jogos portais, né? Tá explicado aí. Então, né? Apesar de que o filme mais horroroso que ele fez foi o filme do Aquaman. Sim. Não, isso aí realmente está aterrorizando a indústria cinematográfica. Terrorista da indústria cinematográfica. Então, o apresentador do programa, né, Mr. Rock, convida crianças para participar, né, de um sorteio para compor a plateia de seu show. As crianças são entusiasmadas para participar. Agora me diz, que pai e mãe deixa os filhos irem no show do Demônio Rock? Bom, se bem que, né, os pais e mães compravam aí aquele boneco Nenuco, boneco do Fofão, então realmente... Cara, nada é mais bizarro que o Fofão, que é... Porra, você é dois escrotos. Então as crianças estão, né, são entusiasmadas para participar e as escolhidas são recebidas no estúdio com muito carinho por toda a equipe. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas. Quando as brincadeiras e provas do programa se mostram cada vez mais reais. Brincadeiras de mentira, mas... Em uma das provas... As brincadeiras da Xuxa, sabe, também eram reais. A porta dos desesperos. Sim. Em uma das provas, os participantes recebem um banho de ácido ao responder uma pergunta de maneira errada, causando pânico na plateia. A equipe do programa se recusa a ajudar as crianças. E Mr. Rock continua apresentando o show como se nada tivesse acontecido. Pô, mas então é um programa mesmo que passa em rede nacional. Sim. Nada aconteceu, né? Essa criança foi derretida aqui em rede nacional. Não é, pô, não é assim um evento que o maluco rapita, leva, obriga a participar do não, programa. Muito louco esse programa, essa emissora de TV, juizado de menores que pô. Inclusive, depois do conselho tutelar, tinha que tirar essas crianças dos pais que deixaram indo no show do Demônio do Rock. Se fosse na época do juiz que mudaram, não sei. Não acontecia, não. As crianças começam a perceber que algo. Começam a perceber, uma criança foi derretida no palco com ácido. Aí se ia lá e ninguém sabia. É. E tentam desesperadamente sair do estúdio, mas as portas estão trancadas e todas as saídas bloqueadas. Elas estão presas no show e percebem que estão lutando por suas vidas. O elenco é composto por atores desconhecidos, mas que entregam performances assustadoras. Pô, isso aí é cheio de duplo sentido, né? Performances assustadoras. Pô, por quê? Os atores, as crianças, entregam performances assustadoras? Pô, então não, são assustadoras de ruim, né? Elas estão assustadas. Pô. Elas entregam, é que nem esse filme aí, elas entregam performances assustadas. Olha a originalidade. Né? E o Mr. Rock, inclusive, eu tenho que me desculpar aqui, que eu esqueci dessa parte quando eu fiz o trailer, e é uma mulher no trailer, então... Cara, porque né, a cena que ela resolveu usar, né, lá do último programa ali, foi ela uma mulher. Né? E eu esqueci, não, mas é porque eu esqueci mesmo que agora, senão eu podia ter procurado alguma outra cena, talvez do mesmo programa, que fosse um homem, mas eu realmente esqueci. Mas então o Mr. Rock é interpretado por Tobin Bell, conhecido. No roteiro ele era um homem, mas no filme resolveu transformar ele em mulher. É. Talvez seja ele vestido de mulher, não sei, né? Tá usando máscara. É. Mas aí a originalidade, né? Porque. É, né? Conhecido pelos papéis dos Jogos Mortais. Né? Nos Jogos Mortais. Então, ele dá a vida ao apresentador psicopata com uma atuação fria e assustadora. O Show do Demônio do Rock é um filme que mantém o espectador tenso do início ao fim, com cenas sangrentas e perturbadoras. É um retrato perturbador da manipulação infantil e do poder da televisão sobre mentes vulneráveis. É, pô, então temos aqui um caso de horror elevado, é, né? É, sim, é um horror elevado. Né? Mais elevado que isso só se passasse no elevador. É, né? Temos aí... Que tem a crítica social foda. É, sensacional. O SACPT está antenado aí com os novos temas. Sim, sim. É, o tema de abertura do show do Demônio do Rock é uma música alegre e animada com elementos sombrios que são revelados conforme a música progride. A Linda explicou a música. Ele estava confuso aqui. A melodia começa com um ritmo animado de bateria e piano simples. Como uma música de programa infantil, mas logo as notas dissonantes de guitarra e sintetizador começam a se entrelaçar, criando uma atmosfera sinistra. A letra da música é cantada por crianças, mas contém frases perturbadoras como vamos brincar com fogo, vamos jogar vacas, vamos dançar com o diabo. O refrão é pegajoso e repetitivo, mas também sombrio. Dançando com o diabo. Sobre o ar, né? Mas, bem-vindo ao show do Demônio do Rock, onde a diversão é eterna e o medo é seu amigo. Tem a música que... O próprio tem a música que eles falam... E foi isso, ele parou aí. Isso, ele escreveu a música e acabou. É, escreveu a música e foi embora. E foi embora, a gente assistiu o filme. Mas é isso, o programa infantil é cruel mesmo. A criança quer ganhar um videogame, ganha o jogo da vida. Jogo da vida, pô. Isso. Mas então você também preparou, né, uma versão aí da música sobre Demônio Rock. Sim, vocês podem, né? Para tornar esse programa ainda mais horroroso, vocês podem conferir a música do show Demônio do Rock, que como, né, pô, é um filme estadunidense e tal, então a música foi gravada em inglês, né, que você sabe que a minha pronúncia é perfeita, meu inglês é perfeito, e eu sei cantar, você canta muito, então cantando em inglês, ficou maravilhoso. Sim, e vai rolar a música agora. Thank you. Welcome, welcome. The Hockey Demon Show is about to begin. Hello, hello. The Hockey Demon Show is back now. Mrs. Hockey will take us to a magical world where the fun is eternal. Let's play with fire. Come on, come on, get the shot this night. Hold the seasons, let's run, let's dance with the devil. Let's forget our souls. We have nothing to worry about. Let's play, come on, let's dance, let's run. Mrs. Hawk is here, ready to take us. The stage is all breakdowns. Much better than our house, where we can be whoever we want. No obligations, no directories, cause blood is our wink, pen is our art, and the music you will make will burn your heart. Mrs. Hockey is here. Let's play with fire. Come on, get the shot tonight. Hold the season, let's run, let's dance with the devil. Let's forget our souls. We have nothing to worry about. Let's play, come on, let's dance, let's run. Mrs. Hawk is here, ready to take us. Mrs. Hawk is here. Let's play, come on, let's run, let's dance, let's play, come on, let's dance, let's run, let's sing together, let's laugh and scream. Mrs. Hawk is among us. And there's nothing you can do to escape, because the Hockey Demon Show is just begun. Meus parabéns, ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhosa. É, Marina Sena e Luísa Sonza não fariam melhor. E... Eu sou a nova vovó Mafalda. Já que elas gostam de se comparar com artistas, com artistas do passado. Tchau, tchau. Exatamente, tá na hora de dar tchau mesmo. Depois disso aqui. Acho que a gente pode ir embora, né? Mas é isso aí. Fica as dicas aí pros filmes do Halloween. Se vocês estiverem de bobeira aí e forem dar uma passada no universo 666, aproveite, passe no cinema e assistam essas belezas aí. No nosso universo, esses filmes ainda não existem. Se algum diretor se interessar, vem aqui conversar com a gente, que a gente vende os direitos facinho. Se o terrorista James Wan quiser fazer aí o show do Demônio do Rock, eu vendo os direitos, vendo barato, faço baratinho. Na minha mão é mais barato. Tranquilo, nem precisa ameaçar a gente com bomba nenhuma, ameaçar a gente com Aquaman, qualquer outra bomba aí, que a gente vende os direitos facinho aí dos filmes. Se tiver algum diretor brasileiro aí querendo fazer um bom filme de terror quiser comprar a ideia da doença das goiabas, só conversar aqui com a gente. É, que né, tem a ideia do filme de terror, mas que já tem aí uma brasilidade, né, que é a goiabina. Sim. A batalha começou com frenesi de movimentos rápidos e ações desesperadas. Os monstros tentaram usar seus poderes sobrenaturais, enquanto os caça-monstros lutaram com astúcia e determinação. Vocês não podem nos deter, humanos. Ah, mas vamos tentar. Enquanto isso, Nerd Animal tentou se esgueirar sorrateiramente em direção à múmia, que estava distraída. Mas a múmia rapidamente o agarrou com suas bandagens. Você achou que podia nos enganar? Bem, eu tinha que tentar. Jefferson King e Boys se uniram para enfrentar o monstro de Frankenstein, que era uma força imponente, mas desajeitada. Boris, vá pelo arbisqueto. Vamos dividi-lo. Enquanto os caça-monstros lutavam contra os monstros, a batalha parecia se inclinar a favor dos humanos. Drácula estava enfraquecido pela exposição à luz solar que começava a entrar pelas janelas do castelo. A múmia estava quase completamente desenrolada. E o monstro de Frankenstein estava perdendo a força. Chega disso. O lobisomem finalmente se transformou em sua forma bestial e atacou com fúria. No entanto, os caça-monstros estavam preparados. Boris jogou um colar de prata em volta do pescoço do lobisomem, fazendo-o recuar com a dor. Prata, seu pior pesadelo, não é mesmo? É hora de terminar isso. Alexa empurrou Drácula em direção à luz do sol, que brilhava mais intensamente, e o vampiro começou a queimar e se desfazer em cinzas. Não! Isso não pode ser! A batalha chegou ao fim, com os caça-monstros vitoriosos sobre os seres das trevas. Os monstros foram derrotados e a ameaça que representavam chegou ao fim. Bem! Eu não esperava que as piadas fossem tão eficazes. Às vezes, o humor é a melhor arma de todas. Esse filme vai ter ou já teve? Ô, minha cara, Dri. Nós já temos dois outros episódios desse podcast, né? Com a Metralhadora e Sessão da Tarde no Tarde Verso, onde nossos ouvintes, assim, né? Ouvinte novo, de repente chegou agora a ouvir esse podcast, que é ouvir os mais antigos, e até os nossos outros podcasts, onde eles podem encontrar nossos programas. Sim, nossos programas estão lá no nosso próprio site, primeiramente, né? www.culturapoprigor.com.br. Mas você também encontra em todas as principais plataformas aí de podcast, né? Spotify, Google, Amazon, Apple e outras por aí. Não preciso tantas mais. E também acompanha a gente nas redes sociais, que aí você não perde essas palhaçadas aí que a gente faz. E aí lembrando, né, que maravilhosos trailers desse filme e também dos filmes dos outros programas, né, dos filmes da TV vai ter, estão lá no YouTube. Também, pô, vão lá no YouTube, se inscrevam no canal. Então, vamos encerrando mais esse filme Vai Ter ou Já Teve. Até o próximo programa. Pior do que a voz dos gatos é a maldição dos cães do vizinho. Esse filme já teve ou vai ter?